Esta semana, no Esta Semana... Um artista musical diferente, recordações televisivas e guerrilhas antigas. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por curiosidades, desporto, política, economia, vários temas que pendem de semana para semana. Começamos com, tal como eu disse no início, um artista musical diferente. Foi um vídeo que foi publicado na internet, que surpresa, no YouTube, na segunda-feira, pelo menos foi a data que eu vi e foi o dia em que descobri esta pérola internáutica. Vamos ouvir alguém a cantar ao mesmo tempo que toca piano, mas não é um ser qualquer. E já estou a falar demais, vamos ouvir. Não é que fosse exatamente necessário uma legendagem, mas sim, era um cão. Na outra sexta-feira, dia 2 de março, no futebol, um campeonato nacional da primeira divisão, de futebol sénior profissional masculino, o Futebol Clube do Porto foi ao terreno do Sport Lisboa e Benfica vencer por 3-2. Ora, no final do jogo, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, criticou muito a equipa de arbitragem, sobretudo por causa do gol decisivo do jogo, que foi o terceiro do Porto, mesmo perto do final, que foi marcado em posição irregular. O defesa brasileiro Maicon estava em fora de jogo. Ora, no final da partida, Jorge Jesus, disse que a equipa de arbitragem, nomeadamente o fiscal Linho, o árbitro auxiliar em questão, que viu o lance, não marcou esse fora de jogo ao Porto porque não quis. Ele viu, só que há duas interpretações. Ou é, ou não é. Ele entendeu que não era, mas ele viu, não marcou porque não quis. Porquê é que eu estou a buscar isto, que já foi há mais de uma semana, não foi propriamente nestes últimos 7 dias? É que dentro destes últimos 7 dias, mais concretamente na terça-feira, no programa da RTP Informação Trio de Ataque, o senhor que defende, eu ia dizer representante, mas ele não representa o Sporting, o senhor que defende as ideias e o clube do Sporting, Rui Oliveira e Costa, fez uma crítica direta, em género de conversas de família de Marcelo Caetano, virou-se para a câmara e falou... Eu quero ver, agora para olhar para a câmara, a coragem dos árbitros. Fazem boicote e greve ao Sporting. Porque saiu uma notícia de alguém que não sabe quem é, ao menos a Lusa desmentiu. Tinha vindo no jornal, alguém tinha levantado, alguém que nunca se apurou, uma dúvida sobre o árbitro João Ferreira ir apitar ao Alvalade. E vai daí os valentões, corajosos, vai de greve e boicote. Então agora o Jesus diz que diz o que diz e vocês fazem o quê? Acobardam-se, claro. É isso mesmo. Para além de incompetentes, são isto. Quer ver o que é que reagem? Rui, vão fazer... Costa... Espera aí, agora vou levar até ao fim. Vão fazer o quê? O que é que a PAF faz? E os senhores reúnem-se, combinam, boicotam, atrevem-se, não se atrevem a nada. Vão bater a bola baixinho e ficar com o que são. Exatamente. Não tem resposta para isto. É que não tem mesmo resposta. Falta-lhes alguma coisa para terem uma resposta. Com o Benfica, não se atreve. Parabéns ao Benfica, que os leva a meterem o rabinho entre as pernas. Que é o que vocês vão fazer. Depois do que Jesus bom, disse... Agora boa noite. Cobardes, rabinho entre as pernas. Vejam lá se, em vez de um boicote aos jogos do Benfica, os árbitros fazem um boicote ao trio de ataque. Na quarta-feira soube-se que o Partido Socialista vai avançar com um agendamento putestativo para obrigar o ministro das Finanças, Vítor Gaspar, a dar explicações sobre o quadro de referência estratégico nacional no Parlamento, o CREN. Alguma coisa de grave está realmente a passar-se e por isso vou propor que haja um agendamento putestativo para o senhor ministro das Finanças vir a esta comissão. disse o deputado Basílio Horta. A iniciativa surge após ter sido chumbado o requerimento socialista apresentado em sede de Comissão de Economia pelo mesmo deputado Basílio Horta, que se interroga sobre se o PRODER e o FEDER, sob a alçada do Ministério de Assunção Cristas, também vão ter a última palavra do Ministro das Finanças. O deputado do Partido Social Democrata, Pedro Saraiva, explica que a iniciativa socialista foi chumbada por considerarem que se trata de um número político. Da parte da tarde, o Sr. Primeiro-Ministro, em sede própria, em plenário, vai estar no debate quinzenal a prestar todos os esclarecimentos, acrescentou Pedro Saraiva. Já os socialistas consideram ridícula esta tomada de posição do PSD e, por isso, avançaram com um agendamento putestativo. E isto já depois de, na segunda-feira, se ter especulado muito, como é o costume. Dizia-se que o Ministro da Economia estava de saída do governo. Segundo o jornal I, Álvaro Santos Pereira ameaçou demitir-se depois do Primeiro-Ministro Passos Coelho ter confirmado que vai ser o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, a ter a última palavra na gestão dos fundos comunitários. Está bem. Também na quarta-feira foi entregue no Parlamento a petição que pede a demissão do Presidente da República, Cavaco Silva. No total, a iniciativa reuniu mais de 40 mil assinaturas. 20 signatários juntaram-se na quarta-feira de manhã à porta da Assembleia da República. Ora, o primeiro subscritor, foi o que eu disse, Nuno Marreiros, foi autorizado a concretizar essa entrega junto dos serviços do Parlamento e estava ciente dos fundamentos da petição. Há enquadramentos legais para isso acontecer. Estão explorados aqui no texto. Agora, quem de direito se há de pronunciar sobre isso? Disse Marreiros. Sobre o pedido de demissão do Presidente, Nuno Marreiros lembrou que a Assembleia tem poderes para isso e diz que requereu a promoção de um processo de acusação contra o Presidente da República por crimes praticados no exercício das suas funções. Ora, entre os ouvintes, quem é que quer que Cavaco Silva regresse a casa? E não saímos quarta-feira. Gostei do dia 7 de março. Desta vez para a efeméride da semana. Poderia abordar, obviamente, e se calhar era isso que os ouvintes esperavam, o aniversário do tsunami no Japão. Uma tragédia que aconteceu precisamente a 11 de março, mas de 2011, claro. Ou então, os atentados de Madrid. Também aconteceram no dia 11 de março. Mas decidi centrar-me no aniversário da RDP. A Rádio e Televisão Portuguesa celebrou 55 anos, na quarta-feira. As emissões inaugurais tiveram início no dia 7 de março de 1957. Ora, a 7 de março de 1982, teve lugar a Gala dos 25 anos. Uma gala, um espetáculo, que foi repetido na RTP Memória na noite de quarta-feira. Foi curioso, tal como comentei ontem nos Cores do Escolho Eu, ver nomes como Arturo Agostinho, Fernando Peça, Henrique Mendes a abrirem o certame. Hoje em dia, de certeza que nenhum deles falava. Ver, por exemplo, Carlos Cruz, Fialho Gouveia e Raul Sonado a recordarem, a fazerem um número novo do Zip Zip. Mas outro pedaço que eu também achei interessante foi várias pessoas ligadas ao teatro dizerem que na altura passava pouco teatro na televisão, que devia apostar-se mais no teatro português e as pessoas gostam de teatro e a RTP deveria fornecer mais teatro aos seus espectadores. Isto em 1982. 30 anos depois, quando é que foi a última vez que eu vi teatro na RTP? vou voltar à política e ao companheiro Aníbal Cavaco Silva, é que o Presidente da República teceu duras críticas ao antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, no prefácio do seu livro Roteiros 6, ou Roteiros da Juventude, eu já li os dois títulos, faz conta, lançado na sexta-feira e que tem gerado muita polémica. Num texto particularmente duro para o antigo chefe do governo, o Presidente da República diz que foi impedido de exercer a sua magistratura de influência e admite ter refletido sobre a possibilidade de demitir o governo de Sócrates. O chefe de Estado acusa o antigo líder de falta de lealdade institucional que vai ficar registada na memória da democracia e sublinha não ter tido conhecimento prévio do PEC 4. No texto, Cavaco Silva vai ainda mais longe. Acusa José Sócrates de ter atrasado o pedido de ajuda externa por causa do ambiente de pré-campanha. Como é que diz aquele ditado? Quem tem telhados de vidro? A procura por combustíveis pode causar despedimentos. Eu explico já. É que a procura anda baixa. Ontem, o presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, a famosa ANAREC, defendeu que há 300 postos de abastecimento com riscos sérios de viabilidade, ou seja, que podem fechar. Estão em causa mais de 2 mil postos de trabalho. Virgílio Constantino, que foi reeleito para o cargo precisamente ontem, fez uma análise do cenário em entrevista à agência Lusa. Nos últimos 2 anos, cerca de 250 postos fecharam e temos a indicação de mais de 300 em risco, que empregam mais de 2 mil pessoas. Em declarações à Lusa, Virgílio Constantino afirmou que vai tentar chegar a uma plataforma de entendimento com as petrolíferas para a manutenção dos estabelecimentos e dos postos de trabalho. Tendo em conta os problemas de sobrevivência com que a rede se confronta, decorrentes da redução de vendas de combustível, vamos dialogar com os nossos parceiros de negócios, as petrolíferas, e até mesmo com a tutela, o Ministério da Economia e das Finanças, da Administração Interna e com a Autoridade da Concorrência, disse o Presidente ANAREC, isto para tentar chegar a uma plataforma de entendimento, declarou. O Presidente criticou as margens de revenda muito magras, que são estabelecidas no início de cada ano, sendo os revendedores penalizados pelas sucessivas quedas nas vendas. Estamos convencidos que vamos encontrar um interlocutor capaz de compreender o nosso problema, que são as petrolíferas, disse. De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, o consumo de combustíveis rodoviários caiu 6,6% em dezembro em relação ao período homólogo, sendo os últimos dados divulgados. De acordo com o responsável ainda, a situação é mais grave nos postos a cerca de 70 km da fronteira e, na malha urbana, os que estão próximos de hipermercados. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 30ª emissão de esta semana. Voltamos aqui a 7 dias.